você destrói, vem aí eu te vou. E um corre-corre e um ursinho chegando. É, vamos é. Quando a luz acende uma tristeza, troca o pesa. Minha coragem muda em cansaço. Toda fita em cedo que se prega, se desempreza, acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala o João não prepara, que está na sala com pipoca e bala e urubu sacudindo. boi, o sujeito escorre, vem a guia de boi, é um corre-corre e um mocinho chegando.